Em decola da 10, vento 090 graus com 8 nós. Salvador 103897, pronto para o táxi com 203 ao voz, alternado da Leão, 4 horas de manhã. São 3897, taxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste 1015, um bom voo. Ele está aqui a parte do Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, tá? 3897, obrigado, bom dia. Decolado aos 34, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. 3567. Boa noite, Altã 3567. Então, 3567, contato radar, saída Arbus, submantene voo 380. 380, 3567, saída Arbus. Com no 601, no chame-se do Recife na frequência 133.25. 133.25, chamará Recife, com no 601. Comandou, TAM 3897, pronto para decolagem. TAM 3897, linha decola da 10, vento 070 graus com 89. A linha decola TAM 3897. Bruno 273 autorizado, pushback, acionamento, reporta táxi. Bruno 940, boa noite. Informação em curso agora Alfa, Guarulhos 360, copê. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após direto bridge, onde intercepta Pêsulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5017 no transponder. Correto, portão 2, chama pronto, pushback, acionamento, Golo 940. Amarelo, 4-0, obrigado. Delta 3567. Prossiga, TAM 3567. Solicita pro de elefante. TAM 3567 autorizada, presente voa elefante. Telefone grátis 3567. TAM 3897, decolado aos 40, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Amador, boa noite, é o TAM 3897. TAM 3897, contato radar, saída da AEL, sub e mantenha nesse voo 340. Vindo 340, pode voar direto da AEL? Após 2000, voe da AEL, TAM 3897. 2000 da AEL, 3897. TAM 3567, chama o centro Recife na frequência 126 decimal 0. Confirma 1260, 3567? Afirmativo, 126 decimal 0. 1260, obrigado, boa noite, 3567. Boa noite. Salvador, gol 1940. 40, prossiga. Poderia informar os seus times? 1-0-1-5. Confirme. 1-0-1-5, 1015. Certo, obrigado. Thank you. 169, Campinas e 2h50. Gol no 273, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, o ajuste 1015, um bom voo. Próxima garrafa, para o vai contato, Juliette Serra. Apatango, Juliette Serra Tango, chame torre na frequência 118.95. 118.95, Juliette Serra Tango. Golo 273, a linha decola da 10, vento 090 graus com 8 nós. Oi, boa noite, Juliette Serra Tango. Boa noite, Juliette Serra Tango, ingresso na final no 7, aporte final 3 milhas. Aporte na final de 3 milhas, Juliette Serra Tango. Bom, no 940, autorizado para o espectacionamento, reporta táxi, ajuste agora 1016, ok? 10 no meia. 10 no meia, autorizado, espectacionamento do 940. Final de 3 milhas, baixar travado da 17, o Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, livre pouso na 17, vento 090 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 6. Bem, livre pouso na captura 17, o Juliette Serra Tango. Faz pouso, vai prosseguir por 45. Ciente. Bom, 273, decolado 47, controle 120.8, bom voo. 1208, gol 1273. 3 Salvador, agora 273. Gol no 273, contato radar, saída da El, submantendo o voo 360. 360 da El, gol no 273. Então, 3897, deixando o centro Recife na frequência 133, decimal 25. É chamada. Solos 49, livre táxi 45. Gol no 884, autorizado chegada a mar e desce para nível de voo 060. Ajuste no 0 no meio. Mantenha o perfil de chegada, gol no 884. Ô, Salvador, boa noite, eu tô 3197, tente dar com autorização Galeão. 3197, boa noite, informação Alfa, confere, Galeão 380, só o estado de cópia, prepare a saída da Eulia da Bridge, aguardando. Chegou na 273. Tem controle? Agora 1273, a posição se é a Vita Delta 20, no nível 130 abaixo, não tem performance para cumprir essa restrição. Pode ser liberado ou tem um contingente? Gol no 273, livre de restrições. Sim, muito obrigado. 940, taxia via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18, decimal 9, 5. O ajuste agora 1016, um bom voo. Detalhe, ponto de espera 10, Torre 1, 18, 9, 5, ajuste no 0, no meio, obrigado. 3197, pronto, copy? 3197, copy. Autorizado Galeão, nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5023 no transponder. Autorizado Galeão, 380. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge para interceptar a Pêndulo 10. Aciona 5023, 1208 ao controle, Utah 3197. Correto, confirmando o portão? Tá no 08. Ciente no 8, chama pronto para o direcionamento, Utah 3197, o ajuste agora 1016. Porta pronto. Decola da 10, vento 080 graus com 8 nós. A linha decola, estou no 0, Gol 1273, chame Centro Recife na frequência 1033, decimal 25. 13325, Gol 1273. Colo 940, decolado 55, controle 120, decimal 8, bom voo. Confia a frequência? 120, decimal 8. 0, decimal 8, voo 1940, boa noite. Controle Salvador, Gol 1940, saída da El, passa 1700, sobe para 360. Gol 1940, contato radar, saída da El, sube e mantenha nível de voo 360. Saída da El, sobe 360, Gol 1940. Gol 1776, desça para 2000 pés, ajuste 90 no meio. 2016, Gol 1776. Gol 1776, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Está livre, ILS, tempo estabilizado, 1776. Gol 1884, desce para nível de voo 050, ajuste 90 no meio. 050, 090, bom, Vão no 884, desça para 3 mil pés, ajuste no zero no meio. 3 mil pés, no zero no meio, vão no 884.